naqueles dias que Jesus aqui passou. Muitos sinais e maravilhas operou. Lá em Caná, água em vinho transformou. Em Jericó, o cego Bartimeu curou. Passou Jesus ao lago de Genezaré. Lá estava Pedro, suas redes a lavar. Lançai as redes, Jesus Cristo lhe ordenou. E muitos peixes Simão Pedro apanhou. Então sua fama pelo mundo se espalhou. E muita gente uma bênção procurou. Os cegos viram, paralíticos andaram. E os leprosos Jesus os purificou. Passou Jesus ao lago de Genezaré. Lá estava Pedro, suas redes a lavar. Lançai as redes, Jesus Cristo lhe ordenou. E muitos peixes Simão Pedro apanhou. Quando a cidade de Naim Jesus passou, junto à porta um enterro encontrou. Compadecido, no esquife ele tocou. E o defunto levantou e se sentou. Passou Jesus ao lago de Genezaré. Lá estava Pedro, suas redes a lavar. Lançai as redes, Jesus Cristo lhe ordenou. E muitos peixes Simão Pedro apanhou.